O Ministério Público de Minas Gerais enviou à Justiça, durante o fim de semana, um pedido para que a Vale, responsável pelo rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, cumpra imediatamente decisões judiciais que a obrigam a garantir a segurança de várias barragens em Minas. A promotora de Justiça Gisele Ribeiro de Oliveira explica o que está sendo pedido à Justiça. O Ministério Público propôs, no dia 1º de fevereiro, uma ação em face da Vale pelo fato de existirem várias barragens com notícia de que estariam em situação de risco. Inicialmente, se estava trabalhando com 8 barragens. Durante o curso do processo, né, ou seja, de 1º de fevereiro até hoje, o Ministério Público foi recebendo notícias de que outras barragens também estão em situação de risco. São aquelas barragens em que foi acionado inicialmente o nível 2 de emergência. Vargem Grande, Nova Lima, a barragem Sul Superior, em Barão de Cocais, o grupo Forquilhas, em Ouro Preto, e também as barragens B3 e B4 da Mina Mar Azul, em Nova Lima. Diante, então, dessas notícias, né, de que foi acionado o nível 2 de emergência, o Ministério Público pediu o reconhecimento de que todas aquelas medidas de tutela de urgência já deferidas pelo Judiciário também deveriam ser cumpridas em relação a essas estruturas que também estão em risco. A Vale ainda não começou a cumprir, né, as tutelas de urgência em relação a essas estruturas e o juiz havia concedido um prazo de 15 dias para que a Vale se manifestasse sobre este assunto. Diante da situação acontecida, né, na sexta-feira, de que foi elevado o nível de emergência da barragem Sul Superior do nível 2 para o nível 3, ou seja, um nível de iminência de rompimento, o Ministério Público pediu, durante o plantão forense, no fim de semana, a imediata apreciação dos seus pedidos pelo Poder Judiciário. Afinal, nós não queremos que haja incremento do risco em relação a essas barragens e o Ministério Público entende que todas aquelas medidas preventivas pedidas e já deferidas no processo têm que ser cumpridas em relação a todas as estruturas a fim de que não haja incremento do risco, colocando a população nessa situação de medo, de perigo que está acontecendo. A promotora de justiça frisa que o principal objetivo desse pedido é a segurança da população. O Ministério Público pediu também que seja determinado à empresa Vale que não incremente o risco em relação a essas estruturas. E o Ministério Público entende que lançar rejeitos nessas estruturas que estão em situação de risco incrementa, né, a possibilidade de rompimento. É muito importante deixar claro que não é interesse do Ministério Público ou de qualquer órgão de Estado paralisação de atividade de empresa ou prejudicar a empresa. A intenção é manter a segurança da população, é que sejam adotadas todas as medidas para que não haja novos rompimentos. Isso foi solicitado, né, nesse pedido feito também no plantão e foi deferido em relação à barragem Sul Superior em Barão de Cocais. E nós insistimos que essa medida seja adotada em relação a todas aquelas barragens em que há dúvidas sobre o risco que elas apresentam, até que essa dúvida seja dirimida através de laudos emitidos por auditorias externas. Segundo Gisele Ribeiro, a Vale alega que não houve tempo hábil para encontrar empresas que pudessem atestar a segurança das estruturas. No entanto, o Ministério Público contesta esse argumento. A promotora de justiça explica os riscos aos quais a população está exposta com o descumprimento das decisões. As decisões judiciais, elas visam, em primeiro lugar, obter-se um retrato real da situação dessas barragens. É por isso que o Ministério Público está insistindo, e a Justiça deferiu esse pedido, de que sejam contratadas novas auditorias externas, que elas prestem serviços à Justiça, né, ao Judiciário, e não sejam vinculadas à Vale, para fazer um retrato de como essas barragens estão na verdade. Essas auditorias também têm que verificar se tudo o que é possível fazer para que as estruturas fiquem em situação de segurança, está sendo feito. Então, existe essa dúvida pelos órgãos de Estado e nós precisamos dessas assessorias, né, pelas auditorias, para dizer se tudo que precisa ser feito deve ser feito. Esse é o ponto fundamental. Além disso, foi pedido também a elaboração de novos planos de segurança de barragem. Nós verificamos que o plano de segurança, o plano emergencial da barragem B1 em Brumadinho, não foi eficiente. Foi amplamente noticiado pela imprensa que as sirenes não tocaram, que não havia sinalização de rotas eficientes para as pessoas fugirem, e isso é realmente inaceitável. Por isso, nós pedimos a elaboração de novos planos em relação a essas barragens de risco e que esses planos atendam às exigências que a Defesa Civil aponta, né? As necessidades para que os planos sejam eficientes em caso de novas tragédias. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Stephanie Salles.